Estamos sob os cuidados de Deus. E é por isso que estamos aqui de pé. Ele cuida de nós. Nos mínimos detalhes. Ele cuida. Aleluia. E se responsabiliza pelas nossas vidas. Olha. Aos cuidados de Deus. Aos cuidados de Deus. Entregue estou eu. Aos cuidados de Deus. Aos cuidados de Deus. Aos cuidados de Deus. Entregue estou eu. Aos cuidados. Como uma criança se sente segura nos braços do pai, assim sou eu, assim sou eu. Às vezes enfrento perigos de morte e quando percebo já ficou pra trás. Protegido sou eu, pois estou entregue aos cuidados de Deus. Aos cuidados de Deus. Diga assim. Aos cuidados de Deus. Entregue estou eu. Entregue sou eu. Aos cuidados de Deus. Aos cuidados de Deus. Aos cuidados de Deus. Entregue sou eu. Aos cuidados. Se me ferem, me perseguem, me maltratam, me aborrecem, ele chega, me abraça, me consola, me ampara. E quando erro, ele me corrige e até me adverte com o selo seu. E assim vou vivendo e vencendo, entregue aos cuidados de Deus. Aos cuidados de Deus, aos cuidados de Deus, entregue sou eu, aos cuidados de Deus, diga assim, aos cuidados de Deus, aos cuidados de Deus, entregue sou eu, aos cuidados. Se me ferem, me perseguem, me maltratam, me aborrecem, ele chega, me abraça, me consola, me ampara. E quando erro, ele me corrige e até me adverte com o seu cheiro. E assim vou vivendo e vencendo, entregue aos cuidados de Deus. Aos cuidados.